Estabilizou a 2782. Azul 2782, completo final do procedimento, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, boa, bom trabalho. Boa noite, 63-0 da hoje. Tá 3-1-0, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 350, via saída Puca. Para o 350, 6310, autoriza para hoje, Puca. Autorizado, Xanema 3-1-0. Doutor, hoje é 6310, você vai coordenar com o centro para hoje em Aracaju? Tente, aguarde, mantenha você de saída. Autorizado, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1095, no ajuste 3858, boa viagem. Autorizado, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 10, 1935, 32, boa viagem. 3305, desse mantém a 2500, pé, ajuste o altímetro 1095, vou sair 2366 para falar o procedimento RNAV, então vamos estabilizado. Já 2366, desce 2500 pés, QNH 0115, 3305. 1096, chama agora o centro de Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2085, 1096, boa. 6310, foi o Romeu Fox 018. Muito obrigado, Romeu Fox 018, 6310. Boa noite, 3858, visual com a TR na curta final, pode ser pronto. 3858, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Manter no zero, 3858. Azul 2782, no solo aos 19, libera a direita, solo 121, decimal 9. 2782, prossiga ataque via Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Pátio 3. Pistão no zero, vento 130 graus, 109. 210, dá 3, 22. Ana 6310, chama agora o centro Recife, na frequência 2545, alterno 2085. 2545, 2685, 6310. Agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, 3258. Boa noite, 3850 da TAM, como rotina sua escuta. 3858, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 370 via saída da MOM, transição Frotin. Para o 370 MOM Frotin, quando possível tem referência para o Cuba Esquerda na proa de MOM. Para 3858, vou em posição Cobo. Cobo, obrigado, melhor ainda. Estabilizado, TAM 3305. 305, completo final do procedimento, chama agora a torre. 118-195. Completa com a torre, até daqui a pouco, TAM 3305. Xané 6313, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando, sai da prevista, por gentileza. Gente. TAM 3305, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 120 graus, 10 nós. Tá exato, pôs 10, tá 3305. 6313, copia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, via rota UP Zulu 10, até Taubaté, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5151. 360 Guarulhos, UPZULU 10, Taubaté. Vai decolar da 10, curva direita, na Dael, Leda Motiva. 1208, controle, e o transponder 5151, Xanair 6313. Planejamento correto, portão 62, chame pronto, Xanair 6313. Vou chamar. Rock identification, descend is via bomb to arrival for 4,000 feet, document 7-1-0-1-5. Descend is 4,000-1-0-1-5, descend via bomb arrival. That's it. Então 3305 no solo 27, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, até daqui a pouco. Para controle. Azul 4235, aciona edificação, via chegada bom, deixa uma de 4 mil pés, ajuste o time, metrô na 0115. Chama agora o centro Recife, na frequência 2545, alterno 2085. 2545, 2085, boa noite, bom trabalho. 5972, acende a edificação, desça via chegada, bom para o 050. Ajuste o altímetro 10195. Da tua ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 05, tá 3305. Salvador, é o 3805 para pushback e acionamento na posição 7. Posição 7, autorizado, senhor táxi. Autorizado, senhor táxi. Zero two three, Delta 2500 feet, Mediterranean 015, fly heading Sierra Victor 366 for intercepting RNAV procedure. Okay, Sierra Victor 366 for intercepting RNAV procedure, descending 2500, report 023. Do 5972, número 3, na aproximação, tráfego precede 10 milhas à sua frente, com um grau de speed de 240 nós. Do 5972, reduza para 220 nós. Portugal 0223, complete approach, final approach, and contact now tower 118.95. Okay, complete approach, tower 118.95, Portugal 023. Azul 4235, décima tem 2500 pés, ajuste altímetro 0195 após pelo servidor 366 para o nosso procedimento RNAV, pista no zero. 2500 pés no 0195, Azul 4235. Boa viagem, 3895 da tarde. Pode estar atendido, obrigado, uma boa noite para a 32. Salvador, boa noite, Portugal 023, final, runway 10. Portugal 023, boa noite, I have your sight, clear to land, runway 10, the wind is 140 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 023. Bruno 246, sem notificação, via chegada a mar, e vê se mantém 4 mil pés, ajuste ao altímetro 190-195. Bruno 888, sem notificação, via chegada Bom, Fidesse Matheus 050, ajuste altímetro 190-195. Afirma, autorizado. Portugal 023, on the ground at 42, turn your right and call ground 121, decimal 90. Okay, okay, right side 129, Portugal 023. E o 5972 executa a RNAV? 572? Executa a RNAV? Fechou o sinal, NDB. Desce, mantém 2 mil pés, ajuste o metrô no 095. Vamos estabilizar o sinal do procedimento NDB Zulu após pelo voo e Duna. Portugal 023, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Ok, taxi Alpha, call you before taxi Juliet, Portugal 023. Absolutely. 295, Azul 4236. Corre Salvador, Azul 4235, a 7 milhas, zona 0. Azul 4235, avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Desculpa, Azul 4235. Torre, Salvador, Tão 3895, boa noite, no ponto de espera da 10, está visual a contrato do Anacosta, está pronto. Tão 3895, condições de alinhar e decolar sem parada? Autorizado, a linha decola sem parada, o vento 140 graus, 079, Embraer da Azul, a 1 milha do marcador externo. Está bem quente, então a linha decola sem parada, Tão 3895. Azul 4235, informa a airbase da TAM, alinhando para decolagem de imediato. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Mais poxa, né? Não consegui copiar as informações. Fora do táxi, 169 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas e 10 autonomia. Ok, táxi autorizado, India Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 616, vou viajar. India Alpha, ponto de espera 1895, 316, ajuste 616. 5972, completo sinal NDB Zulu, pista no zero, chama agora a torre, na frequência 118.95. Número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Recife 972. Azul 4235, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso no zero, Azul 4235. Ok, stand by copy, QNH 1015. Roger, QNH 1015. No 5, decolado aos 47, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, grato. 3, taxi via Juliet, stand 1-1. Via Juliet, 1-1, posição 0-3. Ai, vamos via Dael para nível de voo 340. Dael 340, dá 381. Pode voar dentro? Autorizado. Autorizado, grato. Azul 4235 no solo aos 47, libere à direita, chame solo, 121 decimal 9. Libera a direita, 129, obrigado. Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 3 Lima. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Retorno 246 após Corrijo. Autorizado, servido 367, para final do procedimento terminado. Serve 366, estabilizado, descendo para 2500 pés. Ajuste altímetro 1015. Ocean M6, 613, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Ali mantendo, no zero, 63. Boa noite, Rio Grande. Escritos Recife, Flalava 350, veio Presulu 17, runway 10, after takeoff, turn left, Puka, departure, Aracaju transition, Salvador, control 120.8, this call code 5155. Azul 4982. Azul 490, Roger. Clear to Recife, flight level 350 via Presulu 17. Departure on runway 10, after departure left turn, Puka, Aracaju. Squawk 5155 and Salvador Airport Control 120.8. That is correct, to report you ready to start up and push. Azul 498. 490, Roger. Ok, sim. Salvador, Rio 5972, boa noite, Rio 5972, táxi Alfa Kilo para o pátio 3, posição 6, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 3, Romeu, 5972. 8, décima, tem a 2500 pés, ajuste o último, 0015, informe final do procedimento RNAV. Após pelo, vou usar a vídeo 366. Ok, após pelo 366 e desce para 2500 com quem? Qual a chance de o Gol 988 manter a chegada via o Sierra Vitor 367? Sim, mas está autorizado. Ok, obrigado. Passando 366, Gol 246. 246, completo sinal de procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 245. Torre Salvador, boa noite, Gol 246. 1246, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ocean M6, 13, decolado 53, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo? 208, obrigado. Remota, pátio 1. Contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360 via saída da 1. 360 via da 1, 63 não. Pode voar o Delta, presença? Utilizado, Ocean M6, 13. Tá, obrigado. 1246, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 079. Vente, Liverpool. Ingressando o final do RNAV 1-0, Savis Laguno 888. Bono 888, completo final do procedimento RNAV, em redução para aproximação, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 11895, uma torre, obrigado. Corre Salvador, boa noite, gol 1888, cruzando 2300 na final do RNAV 1-0. Gol 1888, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, já avistado, aguarde de pista livre, gol 1888. Na sua escuta, 1888. Salvador, tanto 33, adicionando informação alta, autorização restrita. 18195, chama agora o centro Recife na frequência 125, Terna 12835. Fernando 2835, poder confirmar no mar, né? 12511. Caju, controle 120.8, transponder 5162. 3305, autorizando Recife. 330, Beatriz, 17. Decola 90 com curva esquerda, Pucra, transponder Caju. O controle 1-0-8, transporte 5-1-6-2, tá? 3-3-0-5. Portão 5, chame pronto para o espécie, né? Sim, 3-3-0-5. Gol 1-2-4-6 no solo 5-7. Libere direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 1-8-8-1-2-4-6. Uno 246, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-2-4-6. 1-8-8-8, vento, 140 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 1-8-8-8. It's approved. Report to taxi Azul 4980. Report to taxi Azul 4980. Reconhece 251 ao término 2835. 1251-2835-6303. Bom noite, 88, solo ao 0100, direita 121, decimal 9. 1219, boa noite, 88. Salve, salve, boa noite, 88, pista livre, taxi Foxtrot. Boa noite, 88, táxi via Alfa, reporte no seu táxi Juliette. Alfa, sua Juliette, boa noite, 88. Juliette, 246. 246, mantenha a posição onde está taxiway Juliette. Será. Salvador, é o Mike Zulu Golf informando o término do reboque na posição remota 14. Grato e um bom dia. Ok, bom dia. Confirme para o som? Não, 3305, pushback estacionamento. Sim, a gente aguarde para o pushback estacionamento, então 3305. Azul 4959, com informação Alfa, autorização Ilhéus. Boa, Azul 4959, confirme o nível para Ilhéus. 140, senhor. Gente, aguarde a cópia. Um ajuste de ótimo, drone 095. Eu aguardo a previsão da coral, senhor. Confirmo. Over the ground, Azul 492, ready for taxi. We have 74 Soldier Boy, endurance 0215, and alternating Major. Taxi approved by right side, taxi India and Alpha until on the point, in contact tower 11895, Q1815, Azul 492. The right via India and Alpha, holding point, tower 11895, and Q1815, keep it. Vano 246, ingresso taxi Juliette, portão 2. No 02 e Juliette, gol no 246. Gol no 888, segue aeronave da companhia, portão 8. Segue aeronave da companhia para o 08, gol no 888. Tower, good evening, Azul 429, confirming, 4980, ready, holding point, running 10. Azul 4980, good evening, you are cleared, line up and take off, runway 10, the wind is 130 degrees, 08 knots. Cleared, line up and take off, runway 10, Azul 4980. Autorizado, Salvador para Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Decola pista 90, curva à direita, saída coral. Controle 120, décima 8. Transponder 0275, Azul 4959. Azul 4959, autorizado nível 140 para Ilhéus, Golf 677. Decola pista 90 na coral, curva à direita. 208 controle, 0275 transponder. Correto, chame pronto, Azul 4959. Chama na 4959. 4980 airborne at 11. Call Salvador departure 120.8. Have a nice trip. 120.8 Azul 4980. Thank you. Good night. Passing 1,600 feet, Foucault departure. 24980, radio contact departure, climbing angle level 360, via Foucault departure. I am maintaining for level 360, 24980. Chanel 6224, essa é a indicação. Deixa eu ver a chegada da Mari para 050, ajuste a altimetro 0 no 5. 0 no 5, ajuste a chegada da Mari, 6224.